Salvador para Palma Belo da Vila Serra, passou o Zagajiro aqui do Açul, descendo para 500 pés para hoje Itapuã, que é a onda para ingresso, pouso 197. 2027, sobre o farol do Itapuã, a porta já iniciando, foi para 360 para a direita. Eu portaria Itapuã, executando espera, 360 para a direita, para a Vila Serra. Capitão Whisky, Yankee e Juliette. Boa noite. Confirme esse meio de sua arrival. Viva a direita, solo 219, 3304. Aqui você já escolhe mais ou menos os dias que você vai atrás. Salvador, Papa Romeu, Tadeu da Serra, Itapó, então espera, só porque o seu microfone está aberto, ok? Tá bom. Gente, eu estou já com a aeronave final, passando já próximo do externo, após o meio ser autorizado, circuito para a direita. Ok, gente. Gol 2199, alinhado e embaixo travado. Gol 2199, bom dia, 2280 graus, 039, precisado, pouso, pista no zero. Sim, pouso no 02199. Estacionamento gol 1095, número 2 no setor guarda. Guarda, 09. Aguardo no zero, autorizado circuito para direita 17, aponte base para o final. Eu apontarei base para o final, 17. Botango CR está livre LS. Livre LS, ó, Botango CR. Autorizou 59, reautorizado descida para 4 mil pés, ajustou no 09. 4 mil no 09, 3259. 4.209 ou 32. 095, totalmente pronto no 5. 29. Torre Papá Romeu, Torre Juliano de Serra, na base, pela direita, da 17, embaixado na base. Torre Juliano de Serra, autorizado, pouso, piscina 7, 230 graus, 039. Torre Juliano de Serra. Comandante, bom dia, gol 299. Luzinho 99, bom dia, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, tudo a ZS, gol 299. Estabilizado no localizador, atingindo 2000, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, completa final, torre 1895. 95, muito grato. Salvador, muito bom dia, papapá, Alfa Tango Serra. Bom dia, Alfa Tango Serra, continue a aproximação, aguardando a transição de pouso. Positivo. Tem a intenção de modificação no momento e circular uma base pela direita da 17. Tem condições visuais? Afirmativo. Atenção, condições visuais, plano modificado às 3-4. Prossegue final da 17, aguardando a transição de pouso. Informa o helicóptero, Alfa Serra 65, efetuando pouso parado, cabeceiro 17. Você vai aguardar a pista livre. Positivo. Vai aguardar a pista livre, tá se enquadrando agora para a final da 17, vai chamar quando na final. Sete Leste Serra no solo aos 3-4, estacionar a frequência livre. Nove, mantém a posição. Mantém. Para o táxi do gol, 1095, estamos com 177 a bordo. 3 horas de automação, esperando o caminho. 1095, autorizado o táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 desse 1095, ajuste no 018, bom voo. Índia, ponto de espera, 7295 do gol, 095, obrigado, bom trabalho. Manchile 1353, maintain position, leaving gate 6. Then we'll follow going ahead of you via engine to hold point. When they are powered 1186 mile 905, altimeter setting 1018. Hey, na base da 17, trem baixo checado. Papá, papá, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra tem livre pouso no 7, junto no 240 graus com 2-9. 240 com 02. Tá livre pouso na 17, papá, papá, Alfa Tango Serra. Torre Salvador, muito bom dia, gol 095, aproximado do quarto zero, na 10, pronto. Bom dia, na 095, além decola no 0, vento 240 graus com 2-9. Aliás, decolar, gol 095. 099, após a passagem de Berdães e Juliette, portão 62. Após o lanceiro e Juliette 62, igual 299. Romeu, Papá, Serra Bravo, controle, prossiga. Desconfirme distância de Salvador e o código alocado. O Papá Serra Bravo acione código 0134 e reporta ingressão da CTR. Na 359, desce via para 2000, ajustando 08, está livre LS, reporta localizador. Livre LS, desce via, 38, informarei, localizado o localizador, 38, 59. Tango Serra, no solo AUS 38, confirme pátio. Autorizado Backtrack, reporte livrando a 97. Niner 5. Hello, Tower with J, 1-3-5-3. 1-3-5-3, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, land in the 1-3-5-3, runway 10. Tango 7, ingresso no FD. Gente, confirma o tipo de equipamento? Salvador Departure Control. Salvador Departure Control, good morning, go 1095. 1095, weather contact departure, climb flight level 360, arbor departure. Climb flight level 360, arbor departure, go 1095. Chile 1353, clear to take off runway 10, wind 270 degrees, 03 knots. Step for Chico run 1099, Chile 1353. Moto 06, bom dia, informação, curso é papá? Aguarda o instante, qual é? Alcanado, estabilizar seu porto 3259. São 3859, torre 1895. Antilio 1353 airborne at FAR 2, contacting approach 120.8. 120.8, Lantile 1353, obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. 3859, contato visual, livre pouso pista na 0, vento 210 graus com 49. Ok, claro, problema checando, 3259, livre pouso. Farto Lantile 1353, bom dia. Lantile 1353, radar contact on the path 3, climb fly level 320, arbo the path 3. Climb into flight level 320, arbo depart, Lantile 1353. Aumentar o brilho do Pati para o 3259. Brilho máximo. Call Recife Center 128.8, backup 126.0. Recife Center 128.8, 126.0, go 1095, thank you. Rua 796, controle. A escuta, prossiga. A 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha em zona 50, chame controle Aracaju 203, bom voo. Aracaju 203, obrigado, até a próxima. 9 no solo, 46, libra direita 121, decimal 9. Direita 99, obrigado. E 06, pronto, cópia. Pronto. Salvador, boa, dando 3259, Libra. 3259, boa, segue via Alfa, Juliette, portão 4, parte 1. Alfa, Juliette, 4, portão 1, obrigado. Remoto 06, autorizado, Recife, nível 150, decola da 10. Primeira curva à esquerda, segue perfil de saída PUCA, após voo direto para Recife, aciona 2640, controle 120, decimal 8. E a moto 06, acontecimento correto? Confirma para ver? 01. 01 a bordo para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95. Chamou aqui 06, poderia confirmar velocidade, cruzeiro? Tempo Paz, ajuste 1018, o Papá Serra Bravo, reporta em Paripe, ingresso no Corredor Bonfim, 500 pés, ainda sem contato com a radar com a aeronave do senhor. Ainda sem contato radar com a aeronave, inicialmente mantenha ingresso nos corredores visuais de Salvador, aguardando contato radar para uma prova da frente. Voo 960, identifica na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, vê se mantém o 050. Mari 050, identificou. Possibilidade de voo alguma de sua solicitação no controle para a operação? Eu, inicialmente só vai manter a proa de Mari, voo 960 descendo para 50. Relativo, reduzindo a velocidade no 960. Jambox 06, livre acionamento, pronto táxi? Livre até o hotel, reporte para ingresso na 90. Reporte no ponto de espera do hotel, Jambox 06. Gente, não possui o seu plano no sistema, aguarda a coordenação, chame de Abravo. Positivo, daqui a 5 minutos eu chamo a senhora de novo. Gente, qual foi o meu destino? Serra Bravo, mais, para animar. Gente. Você vai morar mais uma vez pro 385 aí, qual vai ser o fim? 3859, perdão. 3859 segue pro portão 4. Ah, 4 aí. Gente, então desça para 510, o ajuste 10018, reporta em Paripe, ingresso no corredor Bonfim. Tá, corredor. Confere. Informação, papai, agora gente, qual é? Aguardando. 128.8 or 126.0 and Chile 1353. Obrigado, bom dia. I can approve it. Come back to taxi. 1351. 296, pronto, pode? Luizina 96, pronto, cópia. Pronto, cópia. Luizina 96, autorizado Porto Seguro, via pelo Whisky 50, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Tael, Leda, após Videv, aciona 5560, controle 120, desce rota. Voo 2196, está autorizado 360 para Porto Seguro. VAP Risk 50, rodando plano. Decolada 10, curva direita após. Saída da El, pós da El, Leda, Bidev. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. 2196, que eu muito correto. Reporte para o pushback, assinando. Reporte para Voo 2196. Gente, ingresso no corredor Bonfim e reporta a sala da barra. Controle, bom dia, azul 2590, sem papar. Azul 2590, identifica, desça para o 0620 na chegada Mari, redução para 2509. Ficou, 060, indicado 240 a máxima. Do Está autorizado a alinhar e manter cabeceira na zero, reporte quando pronto para decolagem de 06. E reaponta ingressando no corredor Bonfim, reporta Farolta Barro, Papá Serra Bravo. Assim, das orientações de controle, seria um pouco contramão para o Papá Serra Bravo e até o Farol da Barra. Por gentileza, a senhora autorizaria proa direta cabe, mantendo 510? Inicialmente no corredor Bonfim, o Papá Serra Bravo aguarde. Não necessariamente o senhor vai ter que seguir até o Farol da Barra. Quando eu tiver contato radar com a aeronave, eu posso autorizar a proa do CAB. Inicialmente, mantendo os corredores visuais do Papador, guardando contato radar. Paciente, o Papa Serra Brava agradece que já está no corredor Bonfim com o proa do Farol da Barra. Juliette Bravo Delta, estou em contato visual, estou autorizado o cruzamento da 17-35, prossegue Quebec Mike Lima. E na Lima, 1219, para prosseguir no táxi. O Lima Quilos Zulu segue o Juliette Bravo Delta. Papa Serra Bravo, informo que agora sim, recebo o senhor agora na radial 282 de Salvador a 111 milhas, confere? Dá presente autorizado a proa do CAB, tá? Papa Serra Bravo. Compreendi a sua solicitação, poderia repetir, por gentileza? Não, não é o caso. Colagem da 1-0, vento 2-1-0 graus com 7-9. Papá Serra Brava apenas confirmando um toque remetido no CAB após retorno à Serra Índia Coimbra. Aqui, a gente reporta visual com o CAB. Via Manapro, then taxiway India, anti-rolling point. On rolling point, maintain position, call power 118.905, altimeter setting 1018. Apron, taxiway India and holding point, I will call 118.905, 1018, the altimeter setting, and delay 1351, hello. Delta, ciente, segue o mesmo, contorna o pátio principal após pátio 3, reporte quando parqueado. Bravo Delta, está parado o pátio 3 e está preocupado assim que possível, estou seguro para retorno. Juliette Bravo Delta número 2, prepara a coragem. Bravo Delta. Lima Quilos Zulu, segue o tráfego à frente. Contorno parte principal, após parte 3, reporte parqueado. Gente, Lima Quilos Zulu, prepara Momo, código após direto. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299. Azul 4299, autorizado. Campinas, Vieto Zulu no zero, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída, dial, leda, motiva. Aciona 5547, controle 1-2-0, decimal 8. O azul 4299, sou autorizado para Campinas, nível 340, via 3-0, 1-0 e rota de sonho, colagem 1-0. curva direita, preciso da El Leda Mótica. Código 55487, controle 208. Azul 4299, planejamento correto, reporte quando pronto para o pushback assinante. Azul 4299. Alô, Salvador, bom dia, hoje é a Lérgica 312, com a informação PAPAC, 3, com certeza correta. Pé 312, bom dia, número 4 para a cópia, prepara a PUCA, Jamo Caju aguardando. Jamo Caju aguardando, pé 312. Capatango Juliette Bravo Delta, pronto, cópia. Juliette Bravo Delta autorizado, Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota, nível 100, decola da 10. Primeira curva direita, segue perfil de saída coral, aciona 0260, controle 120, decimal 8. Direto Bravo Delta, ciente, parte 3, reporte quando pronto. Zulu, pronto, cópia. Capatango Lima, Kilo Zulu. Autorizado barreiras, conforme rota, plano Yankee, nível 100, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, código após direto, aciona 5566, controle 120, decimal 8. Salvador, e não conhece a Star que... a Star Mari? Só um minutinho, eu vou pegar aqui na data, só pra confirmar. É... Mari, quando o seu Mari com... Bravo, prossiga. Voltando ainda Bravo, pronto, cópia. Papa Romeu Tango Índia Bravo, em Rimar, autorizado Lençóis, conforme rota, altitude 1.000 pés, decola da Rimar, em coordenação com a torre, com proa Whisky, aciona 0137, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Tango de abraço, protegimento correto, confirma PLB 03. Ciente para acionamento e decolagem, chame torre 118, decimal 95, tango de abraço, bom voo. Fechando os canais previstos, o Jambox 06. Azul 2590, reduza para 1809. Reduzindo 1809, Azul 2590. Confirme? É o Papalo Mozão, o Papa 87, Azul, aciona 5006, controle 120, desmonto. E Aracaju mantendo a Prodi Conde 1203, a frequência. Ah, já sei, já. Só, ok, então em Conde eu te chamo aí pra possível Prodi, pelo Bonac. Afirmativo. 0.5, Oxanero, 6302. 6302, controle 120, decima 8. No portão 3, reporte quando pronto. Portão 208, chama a própria 3, Oxanero, 6302. 18995. 18895, graças, até a volta. Mateiro. 120, decima 8, sir. 1238, tá bom. Oi, Salvador, bom dia, com o número 60, estabilizamos a estreitão no zero. O número 60, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o bando de pássaros na final da 10, fique atento ao mesmo, ok? Tenta ficar atento à revoada, vou no número 60. Encontra-se mais à esquerda Próximo ao pátio 4. Já está em contato visual com a senhora Marta, livre pouso, pistona 0. Vento 180 graus com 4 nós. Sim, livre pouso na 10, voo 1160. Papa Romeu, Papá Serra Bravo, tem frequência livre para auto-coordenação. Papa Romeu, Golf e Papa Eco, está autorizado a descida até o nível 050. Papa Romeu, descida 050, Golf Papa Eco. Flores, Chanel 63, vamos sempre a informação. Papá. Chanel 6391, bom dia, senhor, identificação via chegada bom. Esse mantém a nível de voo 060, altímetro 1098. 060-631. Salve, papá, mais que Romeu Alfa, bom dia. Confirma intenção de voo. Confirma, radial? Estabilizada, azul 2540. Ricardo Alfa, confirma o rodas bilhete a caixa? 1-2-800. 1-1-8, decimal 95. 395, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, azul 2590. Bom dia, 2590, é o número 2, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informa o bando de pássaros à esquerda na sua aproximação, fique atento ao mesmo. Sim, de caráter, obrigado, azul 2590. The 1351 climb restricts until for level 280. Climb into flight level 280, land here, 1351. O 960 no solo 05, libra direita, 1219. 219, boa. Autorizado táxi na Índia até o ponto de esfera, ponto de esfera, torre 118, desse número 5, ajuste no 08. 18, 18. Ô Salvador, bom dia, com o 960, livrando, vocês escutam? O 960, bom dia, segue via Alfa, repórter de Juliette. Alfa de Juliette, 960. Salvador, bom dia, o Dan 3304, informação para autorização Brasília. 304, bom dia, número 2 para a cópia, preparar voo, Elefa. Adoro Elefa, ok. 590, sem livre pouso, pistão 0, vento variável com 3 nós, atento a banda de pássaros conforme reportado anteriormente. Seja para atento, pouso autorizado, azul 2590, baixadão. 1160, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 10, vamos aumentar. Patango Whiskey Yankee Juliet maintains a level 100 on contact now. 128.8, unable 126.2. Attack now, Whiskey Center 128, that's my way, check out 1260, Whiskey Yankee Juliet, 128. Romeu Golfo Papa Eco, desse mantenha 2000 pés, autorizado final ILS, que seja em zona 0, informe estabilizar. 2000 pés, ILS, informe estabilizado, Golfo Papa Eco. Você está condicionado após o pouso do ATR da companhia, ali mantém pista no zero. Mike Romeu Alfa, pronto, Fábio. Mike Romeu Alfa, RMAR, grupo de Zulu, autorizado, 500 pés, decola com Proa Norte em coordenação com a torre, aciona 5550, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. Mike Romeu Alfa, confirma a altitude solicitada? Gente, o Mike Romeu Alfa mantém escuta agora. Do 16.0. Do 1351. Go ahead. Do 1351, restriction to level 280. Call now, receive center 128.8, enable 126.0. 128.8, if enable 123.0. They copy 126.0. 1260. So long, let's say 1351. Chanel 6391 dessa via, para 3000 pés, ajuste 1098. 3000, 4299 da Azul, o vento é variável com 39, a altimetro marca 1018, canibre decolagem da 1-0. 1018, canibre decolagem, 4299. Bom dia, Bravo, bom dia, tá pronto para o acionamento? O acionamento é a critério, me chama quando pronto para decolagem. Azul, 2590. 2590, bom dia, Alfa, Kilo, Baixo 3. Lá atente ao sinalizador. Alfa Kilo, faz 3, lá atente ao sinalizador. Marinha 7084, qual local de sobrevoo? Chega, amiga. Então, 3304, autorizado Brasília, VP Zuluna 7, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor. Após Elefa, aciona 5577, controle 120, décima 8. Autorizado com o nível de voo 340, via Bezulo 17, depois apino. 10 direita após, nossa pista, Arbor, Elefa, transição. 5577, transpone o controle 120, décima 8. Coordenou o TAN 3604, estamos no 07. TAN 3304, protegimento correto, reporte quando pronto para o pushback e acionamento. Já está pronto para o pushback e acionamento, TAN 3304. TAN 3304-07, autorizado, chame táxi. Chama para o táxi, o TAN 3304. Dayal. Via Dayal 340, azul para 299. 612 para o pushback e acionamento. 4 oceano, código 0144. Autorizado, chame táxi. Chama táxi, 2 anos. Gente. Roberto, de Maquilos do Lúcio. Gente, 4 a bordo, livre acionar, chame táxi, Lima, Kilo Zulu. Kilo Zulu, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. A primeira está marcada acionada, de acordo com a Mantenha descida até 3000 pés em injeção Charlie. mantendo ainda essa proa, aguardando o último vetor para interceptar o localizador e completar o final do procedimento ILS que se da pista no zero. Obrigado, para 3000, gente, tá pronta a decolagem? Sim, aqui. Ó, deve estar tráfego de aproximação, vou solicitar que o seu táxi, por gentileza, até a interseção hotel, para que eu possa ter contato visual com o senhor e liberar essa decolagem, ok? Sim, está em senhor, vai tomar na roça, o 07. Fala, sola, Mike, ou da OPA. S informe estabilizado. S informe estabilizado, né, 3 horas. Capa Vitor Romeu Oscar, contato radar a estado de Salvador, 65 milhas, sudoeste, sudeste. Mantenha descida até o nível de voo 080, voe coral após coral Mari para chegar na Mari. Coral Mari, controle, bom dia. Papapá, Mike Romeu Oscar. Iniciando, Guardião 07. Romeu Alfa, bom dia, prossiga. Decolada em remada. Está acendendo para 2000 pés na vertical da rotatória. Aprovado o grupo Zulu de Santa Luz. Gente, Mike Romeu Alfa, submantenha 2000 pés. Reporte a 20 milhas afastado de Salvador. Quando possível, seu estimado de pouso. Estimado de pouso 13320. Gente, no 320, reporte a 20 milhas afastado de Salvador. Papapá, Mike, o meu Alfa. 20, reportará Alfa. Rádio da aviação geral. Agora o solo, Guardião 07. Guardião 07, para o solo agora, 104, para sair para o Itapuã, controle 120, decimal 8. 208, 07. 060, altímetro em Salvador, no 08. Expose, 060, no 08. É possível, vamos aproveitar. 1630, após Fabog, vou Itap. Em Itap, intercepta essa. Aqui, após Fabog, Itap, intercepta essa. Agora, vem, obrigado. Posso olhar o Tango Charlie voltando? Você siga, papai, o meu índio Tango Charlie. A quantidade de proa de Duna? Pouso pista no 0, vento no 90 graus, com meia dúzia 9. Livre pouso, Golfo Papai Eco. Espera, ponta de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Baixa, a gente pode esperar 118, na ajuste no 08, bom voo, 19. Mas o pouso do mesmo ali, mantenha no 0. O que está no Charlie tem condição de manter 4000? Agora estou cruzando 3300, pode estabilizar aqui. Para 4000? O que está no Charlie está afastado de Salvador, 27 milhas oeste. Tem o serviço do radar encerrado. Informe para o controle quando estiver afastado de Salvador a 20 milhas. 20 milhas, permanece a descida para 3000? Afirmativo, hein? Já estamos tarde. Cada ponto era 20 milhas. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga em condições visuais de litoral sul de Salvador, reporte visual com Ondina. Vai reportar, 07. 07, 2035. Oi. Mike Romeu Alfa, localidade de destino afastado de Salvador, quantas milhas? 128 milhas, senhora. Ajuste no 08, meu voo. Seguindo o voo no ponto de espera 109.5, tá 3304. Zulu, altímetro marca 1018, vento no 70 graus com 5 nós, tem livre decolagem da 10. Papai meu Golf e Papai Eco, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, 2 Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, coordena com a equipe de solo Chimtaxi. Esposa, é, vamos ver se eu tiver aqui assistindo no cordão 3 Oxanerra, 6319. Por esse mal 1. 25 1 Recife, azul para 299, bom dia. Tenor 63 no 1 estabilizou? Sim, ó. Tame Torre 198, decimal 95. 295. Salvador, Papai Romeu Verde Alfa, passou o cone. Papai Romeu Serra, Índia Alfa, bom dia, senhor na identificação. Identificou o Serra de Alfa. Israel Leda, Motiva. Aciona 5013, controle 120, decimal 8. 3663, Guarulhos aprovado, nível de voo 3400, roda plano de voo, apertou 10 Taubaté. Falando aqui, são 10 direita, da Leda Motiva, transponder 5013, controle 120, decimal 80, Tan 3663, gate número 9. Tan 3663, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. 3663. O Golfo Papaiaco conhece o aeródromo? Afirma. Golfo Papaiaco, ingressa Juliette, contorna o pátio principal. Na Lima, mantenha a posição e chame a torre 118 desse 95. Ingressando Juliette, pátio na Lima, 1895, Golfo Papaiaco. Salvador, bom dia, Otávio de Abraão. Fala meu tango, Índia Bravo, prossiga. Decolada em mar, radial de afastamento ideal é 303, 170 milhas. Vai manter meu pé até Lençóis, está presente. Se atualizar. Gente, tango Índia Bravo, estacionado o código 0137. Hoje. Faz mais tudo no controle. Controle, Índia Tango Charlie, 20 milhas. Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elephant. Aciona 5017, controle 120, decimal 8. 4359, Torizório Curitiba, nível 360, vem hidroplano. Inicialmente a ferrovia Absoluto 21. Decola 1-0, curva à direita no perfil da Arbor, Elephant. 5017, transponde 1208, é controle. 3859, cotejamento correto, número 2, fora pushback, acionamento, avar. Guardando, são 3, eu te falo. Agora, bem desejado. Papapá, Mike, Romeu Alfa, frequência livre para auto-ordenação, apenas confirmando, estimado de pouso no 320. Controle, Otávio de Abravo. Prossiga, Otávio de Abravo. Autorizado, acendei para 1000. Autorizado, 1000 pés, Tango de Abravo, reporte afastado de Salvador a 20 milhas. Faltará 20 milhas, Otávio de Abravo. De Abravo, quando possível, seu estimado de pouso. 1415. Dado 1415. Bravo. Quebec, me chamar na Quebec para ingressar no 7. Lima, mais Quebec, chamando Quebec. Direto, código, Lima, que Serra Índia Alfa copiou a instrução do controle. 7 da proa de Bonfi, do ponto de altitude, Serra Índia Alfa. Serra Índia Alfa está autorizado a descida até 4000 pés, ajuste de altímetro no 08. 4000 no 08, Serra Índia Alfa. Voo 2, 9. 11, 0. Puxar minha 13 no 1, voa, segue via Alfa, mantente da Juliette. Resposta 10. 1630, reduza para 2209, desça via até 3000 pés. Apenas para informação, vai seguir um Charlie 208 na final, no momento a 12 horas, 19 milhas, com 130 de ground. 220, deve vir agora no 630 até 3000. Cópia? Olhando cópia, pegou um modo, deve estar chamado. Romeu, Papá, Juliette, Papá, bom dia. Sem identificação via chegada a man. Desça e mantenha nível de voo 080, altímetro em Salvador, no 08. 17 no 4 autorizado, barreiras, conforme rota, nível 160, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, código após direto, aciona 5040, controle 120, décimo 8. Salvador, bom dia, voo 2196. Voo 2196, bom dia, contato radar, subi, mantenha nível de voo 360, via Dael. 360, 2196. Correto, no parte 3, recorte pushback acionamento. Tango Charlie, controle. Prossiga. Qual a velocidade que vai manter na aproximação final? Pode manter por volta de 100 nós. Como é 12 nós? Esse ano, 3304, bom dia. Brandão, 7, 2, papai. 5. 3895. Controle, está autorizado, papai, Juliette, papai, descida para 5.000 no perfil da mão. Autorizado, nível de voo 050, papai, Juliette, papai. 050, papai, Juliette, papai. Prossiga ao Guardião 07. Decolou de Rondina para Salvador, está com 05 a bordo, mantendo 510 e lendo litoral. Guardião 07, via litoral sul de Salvador, 510, reporte através de tripulação. Postará através de tripulação. O controle pode coordenar com a base aérea aí, com a intenção do pouso no parque militar, transporte de autoridade. Gente, Guardião 07, aguarde coordenação com a torre. Nome é 30, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS Cape pista 0, informe estabilizado, em redução para 1.70 nós. 2.000 pés, P18 reduzindo, autorizado ILS, X-Ray, igual nome é 30, a reportagem estabilizada. Controle, autorizado. Tango Índia Bravo, prossiga. Prossiga Lima, para qual alternativa você vai trabalhar? Autorizado frequência livre, Tango Índia Bravo. Positivo, agora 13, vem gravando para André. Certo. Controle, bom dia, TAN 3304, na sua escuta. TAN 3304, bom dia, contato radar, subi, mantém o 340 via Argo. Via Argo, TAN 3304, direto ao 340. Informar 320 alinhando, com decolagem já autorizada. Ok, Charlie está aguardando, autorização para pouso. São 3.063 autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 desse morava 5, ajuste no 08, no outro. 1018 até o ponto de espera, o 3.063. Controle Guardião 07, através de Pituaçu. Guardião 07, torre 118, decimal 95. 295. Coordena com a equipe de sala, chama o táxi. É. Não estou entendendo, senhorita, estou com a companhia da retaguarda. É, a gente é o TAN, tem algum TAN atrás da gente? Afirmo, outro Airbus da TAN.